Quando eu tinha 30 anos, eu achei que eu estava no fim da vida. Aquela balzaquiana que se olhava no espelho, via Madre Teresa de Calcutá. Uma coisa terrível. No entanto, eis-me aqui, aos 63 anos de idade. Toda brejeira, toda faceira. Isso por quê, por quê, por quê? Porque rock não é coisa para maricas. Só para gays, só para alegres. Um exemplo, Chuck Berry, um dos criadores do rock, tá aí um veinho, 81 anos, na maior estica, fazendo show, com aquele passinho de ganso dele. Então é para ele que a gente vai fazer uma música dele. The news. You know she weeps like a glow on.